1980 abençoou. Muita coisa que passou, muita coisa me passou. 1980 abençoou. O tempo me abraçou e também fez quem eu sou. 1980 abençoou. Muita coisa que passou, muita coisa me passou. 1980 abençoou. O tempo me abraçou e também fez quem eu sou. 1980 abençoou meu nascimento e o divórcio dos meus pais depois do casamento. A minha mãe, eu me sentia só. Então vivia na rua, mas tinha minha avó que me fazia ir pra escola estudar. Enquanto eu ria e só queria jogar bola e fumar. Cresci me defendendo, por isso eu tô vivo. Mas acho que também por isso eu sou tão agressivo. Uns 15 anos depois de um 980, fui morar com o meu pai, mas na escola outro zero. Por um momento quase desandei, mas andei e de lá pra cá eu me mudei. Hoje eu sei que quanto pior, pior mesmo. Tudo bem, eu nunca fui o melhor mesmo. Tudo bem, eu nunca fui o maior mesmo. Todo bem que eu conquistei foi com suor mesmo. 1980 abençoou. Muita coisa que passou, muita coisa me passou. 1980 abençoou. O tempo me abraçou e também diz quem eu sou. 1980 abençoou. Muita coisa que passou, muita coisa me passou. 1980 abençoou. O tempo me abraçou e também fez quem eu sou. 2002 pra 2003, abençoado depois, Cabal ouviu e fez. Boa música, eu tive muita inspiração. E muita inspiração, transpiração pra passar por cada obstáculo. E subir no palco pra fazer cada espetáculo. A poesia é linda, qualquer dia, qualquer hora, ela é sempre bem-vinda. Rap é compromisso, então tem que respeitar. Meu mano Sabotagem hoje tá num bom lugar. Coisas que marcam pra sempre como uma tatuagem. Ou uma letra como essa feita na viagem. De férias no Rio de Janeiro, nos pés de Jesus. Eu vi a bênção do Papa, então eu vi a luz. Depois em Natal, depois do Natal, escrevi. A minha vida é real, tudo que eu senti. 1980 abençoou, muita coisa que passou, muita coisa me passou. 1980 abençoou, o tempo me abraçou e também fez quem eu sou. 1980 abençoou, muita coisa que passou, muita coisa me passou. 1980 abençoou, o tempo me abraçou e também fez quem eu sou. Mas aí, Cabal, já que 1980 abençoou, mano, fala aí o que aconteceu nesse ano. O Brasil tentava democratizar a nação. Governo Figueiredo pra começar a transição. Da ditadura que sofria vários atentados. Da vida dura dos presos que eram torturados. Quixote com a lei do mais fraco veio à tona. Foi mostrado o menor que o seio abandona. Bye bye Brasil, bye riqueza bye. Da terra exportada. Em busca do ouro deixaram a serra pelada. Tele Santana era técnico da seleção. Na TV viram o Flamengo ser campeão. Já no mundo, planeta Terra, nada de novo. Estados Unidos em guerra com o Irã e seu povo. Muita gente casou, muita gente nasceu. Muita coisa passou, muita gente morreu. Cartola, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes. John Lennon foi assassinado só pregando a paz.